something wild. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Casting shadows on the wall. In the twilight hour I am alone, sitting near the fireplace, dying embers warm my face. In this peaceful solitude, all the outside world's subdued, everything comes back to me again in the gloom. Like an angel passing through my room, half awake and half in dreams, seeing long forgotten scenes. So the present runs into the past, now and then become entwined, playing games within my mind, like the embers as they die. Love was one prolonged goodbye, and it all comes back to me tonight in the alegria. sentir seu perfume pra encontrar você. Amor impossível é fantasia, mas quando eu te vejo parece que não. Pra mim é tão claro quanto o dia que você sente por dentro o mesmo que eu. Um arrepio gelado, esse nocaute danado que sempre derruba um de nós. E cada um pro seu lado, entre nós dois deu errado. Se a gente consegue olhar nos olhos,

Oh.